As imagens que chegaram à internet mostram a terrível situação de um homem baleado dentro da empresa em que trabalha aproximadamente 30 dias em Cascavel. O homem de 20 anos foi baleado dentro de uma empresa de distribuição de água no bairro São Cristóvão no começo da noite desta quinta-feira. O circuito interno de segurança do estabelecimento localizado na rua Barão do Rio Branco registrou tudo. Três funcionários conversavam em frente ao local de trabalho quando a dupla chega em uma motocicleta. Antes que o veículo parasse, o carona já disparava contra o seu alvo. Em seguida, ainda com a moto em movimento, o indivíduo tenta descer, mas acaba caindo e machucando a perna. Mesmo ferido, ele persegue a vítima, Guilherme Farias de Andrade, para o interior do estabelecimento e dispara vários tiros. Três deles acertaram o alvo. O atirador volta para a moto mancando, sobe e desaparece. A vítima, que é funcionário da distribuidora, escondeu-se entre os carros, mas acabou ferido. Socorrido pelo SIAT, ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Universitário, com três ferimentos, um no ombro, um na nádega e outro nas costas. De acordo com o relato do rapaz baleado, que trabalha na empresa há poucos dias, o alvo do atentado era realmente ele, por desavenças anteriores que ele não quis mencionar. Equipes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência acabaram fazendo a prisão do indivíduo que efetuou os disparos, acusando-o de tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde foi autuado depois de passar pelo Hospital Universitário para fazer curativos na perna machucada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.